Última semana da fase final do Prêmio Ludopedia 2018. Anúncio da Conclave Editora na Abrim Jogos. Quinity Games anuncia Chicago 1875. E foram divulgados os indicados ao Golden Geek 2018. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast e também transmissão ao vivo do JBG News, o nosso conteúdo de podcast quinzenal. A gente faz a gravação ao vivo a cada duas quartas-feiras lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, e divulgamos em formato podcast no dia seguinte, né? Então, se você tá acompanhando pelo podcast, sabe que você perdeu esse calor humano que a gente tem no nosso chat, como é o caso aqui do Deep Evil, do Zeca Melo, do Vitor Hugo, do Guilherme Duarte, o Daniel Caires, Vender Jr. e um monte de gente bonita aí que tá acompanhando ao vivo é a gravação desse podcast. Então, se você quiser ficar inteirado, se ligue nas nossas redes sociais, vão estar linkadas aqui na descrição desse podcast, beleza? Bom, antes da gente começar de fato esse podcast, eu sempre passo alguns recados em relação ao Jogatina BG. Talvez o recado mais importante é que nós, né, estamos concorrendo nas duas categorias, na fase final de duas categorias do Prêmio Ludopedia, como é o caso da categoria de mídia escrita e também na mídia de podcast. Então, convido todos vocês aí para votar no Jogatina BG. As votações encerram no dia 31, né, no próximo domingo, dia 31 de março de 2019. Então, votem no Jogatina BG. Quem sabe a gente consiga levar um título aí para casa, né? Vamos ver, não custa sonhar alto, né? É aquele momento assim que tô dando uma de Ícaros, né? Voando em direção ao sol com a asa de cera, enfim. Acho que eu viajei um pouco. Mas outro recado muito importante também é que em relação ao Jogatina BG, nós produzimos diversos conteúdos, inclusive o Ficha do Jogador, podcast de entrevistas que eu faço mensalmente na edição do mês de março. Eu entrevistei aqui a Mariana lá do canal Jogando com Crianças. Então, se você curte esse assunto, né? Se você tem um sobrinho pequeno, uma sobrinha, você tá com os seus filhos pequenos, seus filhos adolescentes e tal, então vamos lá escutar esse bate-papo. E amanhã vai ter aqui no canal a versão em vídeo, né, que eu faço, né, só o áudio em vídeo no caso. Outro recado muito importante do Jogatina BG é em relação ao nosso próximo convidado. Já foi divulgado nosso próximo convidado do Ficha do Jogador do mês de abril, vai ser o Ricardo Gama do portal Ludopedia, e você pode mandar perguntas pra ele. Eu vou deixar linkado aqui no futuro pra vocês no podcast e também no vídeo aqui no YouTube pra vocês mandarem as perguntas pro Ricardo Gama responder lá no final do mês de abril. Então, mande suas perguntas. Outra coisa muito importante também, vários podcasts publicados. A gente fez um podcast recentemente de jogatinas, e no canal do YouTube eu publiquei dois vídeos novos recentemente. Um foi um overview do Clank e um overview do Roleplayer, né? Um jogo de dados bem interessante, e os dois você pode conferir lá no youtube.com/jogatinabg. E para esse podcast nós temos que agradecer uma pessoa incrível, que é no caso a Bruna Aroca, que ela é uma das nossas apoiadoras na nossa campanha no PicPay. Se você quer saber um pouco mais sobre o PicPay, entre na nossa campanha no picpay.me/jogatinabg e você pode apoiar o Jogatina BG de valores a partir de R$1, e você pode patrocinar o Jogatina BG mensalmente com valores a partir de R$15. Você participa de sorteios, grupos exclusivos e muito mais. Então entre no picpay.me/jogatinabg. Você também pode conferir a nossa loja parceira Bravo Jogos, onde você pode comprar seu jogo, mas diversos lançamentos com preço bem da hora, sempre na bravojogos.com.br. e eu compro lá, então você deveria comprar também. Não que seja a minha palavra seja verdade, mas lá é barato pra caramba. E com isso a gente encerra esse bloco de recados gigantescos aqui, e nós vamos para as notícias relativas ao período de 14 a 27 de março de 2019. Então, partiu para o mercado nacional. Mercado Nacional, né, como eu já disse pra vocês, encerra nesse dia 31 de março as votações do Prêmio Ludopedia. Lembrando que você pode votar em diversas categorias de jogos, jogos infantis, de família, expert, e cada um deles você pode votar na categoria geral e também na categoria de design nacional. Você pode também votar nas categorias de mídia escrita, mídia podcast, audiovisual e audiovisual infantil. Então votem lá, votem nos seus conteúdos favoritos, não esqueça de votar no Jogatina BG nas categorias de podcast e mídia até o dia 31, beleza? Passada esse recado, a gente vai para os próximos recados aqui em relação ao mercado nacional. É que a Conclave, ela esteve presente recentemente na Abrim, né? Várias editoras brasileiras estiveram por lá. A Abrim é uma associação brasileira, não sei necessariamente, é um evento de brinquedos, mas as editoras de board games aproveitam para apresentar seus produtos lá e talvez até abrir os olhos de outras pessoas, de outras empresas, para ver que a cultura de board game está crescendo no Brasil. E lá, a Conclave fez um anúncio interessante. Eu considero, assim, na minha opinião, considero como uma aposta, porque ela não anunciou o jogo de miniaturas do Crônicas de Gelo e Fogo, que você conhece também como Game of Thrones, e onde ela anunciou esse conjunto inicial, ou de Stark vs Lannister, né? Pra quem não sabe, esse conjunto inicial, esse jogo em si, ele foi financiado através do Kickstarter pela Communion Not, e ele é um jogo de skirmish, né? Aquele jogo que você vai montar um cenário, algo próximo que você possa considerar nesse sentido, talvez seja um X-Wing, sabe? X-Wing ou Star Wars de navinha, que você tem um cenário neutro e você vai se movimentando com réguas, lembra muito a questão de Wargame. Esse jogo, ele tem mais essa pegada, assim, ele tem vários cenários com diversos objetivos, onde você vai ter diversas cartas que vão representar as unidades que você tem no jogo, ele vai ter algum fator de sorte por conta da rolagem de dados que você vai ter, e cada casa vai ter seus heróis favoritos, né, os heróis que vão dar busts para suas unidades e conjuntos de unidades, e o lance é que a Conclave anunciou durante a Abrim que vai trazer esse conjunto inicial de Stark vs Lannister do A Song of Fire and Ice Miniature Game, que foi um sucesso, mas não tão estrondoso, da Communion Not no Kickstarter. Outro anúncio interessante por parte da Conclave foi que ela abriu a pré-venda do Brass. Eu tô, assim, ó, normalmente eu não pego pra anunciar aqui a pré-venda, até porque não, esse vídeo não tá sendo patrocinado pela editora. Queria eu que fosse, mas não é o caso. Mas a questão é que é um jogo que tem interesse, muita gente tem interesse aqui no Brasil, e foi divulgada, né, que começou a pré-venda tanto nas editoras, em lojas parceiras e tal, do Brass Lancashire e do Brass Birmingham, né? Essa é a versão retail. Pra quem não sabe, o Brass é um jogo antigo, né, de 2007, 2009, não lembro exatamente a data, mas depois ele teve esse novo Kickstarter com a arte totalmente renovada. O Brass Lancashire, né, ele é um jogo praticamente igual a esse jogo antigo, só com algumas mudanças estéticas, mas é praticamente o mesmo jogo. Ele é um jogo bem mais de marca, enquanto o Brass Birmingham, ele é um jogo que tem a marcação, só que é um pouco mais leve, então pune menos. Ele é um jogo ainda do Martin Wallace, né? Os dois jogos são do Martin Wallace, só que você vai ter a parceria ali da editora, né, que fez o Kickstarter para mudar as regras, né, para você mudar um tipo de ação para outra, porque praticamente o que o pessoal fala é que é basicamente o mesmo jogo, só muda uma regra que deixa o jogo às vezes mais livre, às vezes é um pouco mais, né? Muita gente fica na dúvida, ah, qual jogo eu pego? Porque muita gente fala, cara, ter os dois é só uma coisas de você querer jogar um setup diferente. Isso eu ouvi falar. Mas muita gente que fala isso, fala, apesar disso, eu mantenho os dois na sua coleção, certo? Nesse caso, eu quero pegar um deles, né? Eu vou pegar na loja parceira Bravo Jogos, lá. Inclusive, você pode comprar na pré-venda com as mais de 100 miniaturas que eles têm lá dos navios e miniaturas que eles fazem prototipagem 3D, né? Eles estão fazendo lá um esquema que tem o navio, os trenzinhos lá. E você pode comprar lá com um preço bem da hora. Então, depois fica mais caro ainda se você quiser comprar a parte. E o Brass, né? O Birmingham é o que eu quero pegar, mas tem gente que, se você gosta de jogo mais marcado, pelo que o pessoal falou, o Lancashire é esse jogo. Eu vou pro Birmingham, eu gostei mais da capa dele, apesar da capa dos dois ser maravilhosa demais, então é isso aí, certo? Então, ele tá previsto pra julho, final de julho, ou seja, agosto ali, praticamente, né? Mas espero que chegue quanto antes aí, porque eu tô louco pra conhecer, é um dos jogos aí que tô mais interessado. Recentemente, eu anunciei aqui também no podcast Notícias, que a Dijon Jogos havia começado a campanha do jogo Heróis de San Villano, do Eduardo Guerra, e recentemente, acho que faz uns 2 ou 3 dias que acabou a campanha, e eles acabaram com a campanha aqui com 207% arrecadados. Então, deixo parabéns aí para Dijon Jogos pela campanha, pro Eduardo Guerra, né? Vocês estão de parabéns aí por fazer uma campanha bem da hora. E com isso a gente encerra o mercado nacional e vamos pro mercado internacional. Começar o mercado internacional, nós temos aqui as notícias de várias editoras anunciando jogos diversos, versões renovadas, né? E a gente começa aqui com o anúncio da editora Aege. Ela anunciou um jogo chamado Dead Reckoning. Ele é um novo jogo do John Clare, que é conhecido pelo jogo Mystic Veil. Esse jogo, ele vai ser um jogo de exploração, ele vai usar um mecanismo parecido com Mystic Veil, só que vai ser de exploração com temática de pirataria na região do Caribe. O sistema que ele vai utilizar vai ser um sistema de card drafting, ele vai atender de 2 a 4 jogadores, e a premissa e a duração que ele tá sugerindo vai ser de 90 a 120 minutos. Vai ser um jogo até longo, querendo ou não. Ele vai ter outras mecânicas além do deck building, seleção de cartas, um tabuleiro modular e controle de área. Ele tá previsto para esse ano pela editora Aege. Próxima notícia aqui é uma notícia interessante, porque a editora Capstone Games, em parceria com a Splatter Spellen, agora acertei, ela vai publicar em outubro uma nova edição, uma edição especial, na verdade, uma edição especial especial de 20 anos do jogo Buzz, né? Um jogo de 1999, e aqui na imagem mostra essa capa muito bonitinha, né? Pra quem quiser conferir, vou deixar o link depois na postagem, porque querendo ou não, se você quer saber como que era a imagem antiga, eu vou dar um susto em vocês, porque a imagem é aquela assustadora, e apesar de um jogo que eu quero conhecer também, mas olha só essa imagem. Porque ela é totalmente muito louca. E assim, pra quem não tá visualizando a imagem, só declarando, ela parece uma pintura que eu fazia, sei lá, no ensino médio, na escola, no meu trabalho de artes, mas ainda assim ela tinha uma coisa de surrealismo com um relógio muito louco. A arte dessa nova edição é uma arte do Ian O'Toole, né, que tá em todas agora, principalmente em jogos da Capstone. E cara, vamos ver como vai ser. Só pra você entender do que se trata o Buzz, né, ele é um jogo de 3 a 5 jogadores, ele é um jogo de temática de transporte, obviamente, como fala o nome, onde você tem um pickup delivery dos seus passageiros, tem uma alocação de trabalhadores e construção de rotas, né. Então ele é um jogo até inovador pra época dele, porque ele traz muito disso. Ele é um jogo que na época foi desenvolvido pelo Jorion Dolmer e Joris Viersinga, certo? E na época ele foi publicado pela Spotter, e agora, em parceria com a Capstone, vai lançar essa edição especial de 20 anos. Beleza? A próxima notícia aqui é de um jogo que eu tenho interesse demais. Eu não tive como pegar o Kickstarter dele, já vou explicar por que eu tô falando de Kickstarter, que a editora Quinet Games, ela vai publicar o jogo que saiu no Kickstarter. Esse jogo aqui, ó. É City of the Big Shoulder. Até anunciei aqui no podcast que ele é um jogo pesado, euro, tem um mecanismo dos jogos no estilo 1800, né? Aqueles jogos de trem e tal. Ele foi um sucesso no Kickstarter, teve muita gente apoiando, né? Tem até umas imagens aqui, ó, do tabuleiro, onde você tem toda a questão das ações que você vai investindo, cada jogador vai ter o seu tabuleiro, seu dinheiro para controlar, as ações que você vai investir, que assim, teve um grande incêndio em Chicago em 1871, né? Realmente aconteceu, e você e os demais jogadores representam papéis de empresários e investidores que buscam reconstruir a cidade de Chicago e transformá-la ela para um cenário mundial, e nesse jogo você vai ter todo esse mecanismo euro, com essa pegada 1800, e a editora com Indie Games, ela anunciou que ela vai publicar esse jogo, mas com um nome um pouco diferente, chamado Chicago 1875. Eu tô no hype, porque agora é uma versão que vai direto pro retail, e quem sabe isso pode vir no futuro aqui pras editoras do Brasil, já que é um jogo que eu tenho interesse bastante, né? Então, vamos aguardar o Chicago 1875 pela Quinet Games. O próximo anúncio aqui é da editora US Apple. Ela anunciou um jogo de tabuleiro baseado no filme Duro de Matar. Vai se chamar Die Hard Nakatomi Heist, né? Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, onde um jogador ele vai ser o John McClane, com os demais jogadores atrapalhando a vida do John McClane, né? Você vai tentar salvar os reféns, né? Como John McClane na torre, né, no Nakatomi Plaza, né, o prédio icônico, enquanto os jogadores vão movimentar suas pecinhas e outras coisas para atrapalhar a vida do jogador que tá tentando resgatar os reféns no Nakatomi Plaza, né. Ele tá previsto para esse ano, como eu disse, ele atende de 2 a 4 jogadores, e em questão de duração da partida do Die Hard Nakatomi Heist The Board Game, ele vai durar de 1 hora a 1 hora e meia. Ele vai vir pela US Apple. E a próxima notícia aqui que eu separei é a notícia de um novo anúncio de um novo jogo, né, acho que talvez não fez sentido, talvez seria um anúncio de novo jogo pela Redhaven Games, né? Esse jogo, ele se chama Run. Ele é mais um jogo do Ryan Laucat, né? Ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, ele tem arte bem parecida com jogos como o Near and Far, como o Above and Below, né? Talvez seja até um jogo nesse cenário. Ele vai ter toda uma questão de cartas, ele vai ter mecanismos de deck building, e você vai passar num mundo chamado Arzion. É uma terra de civilizações antigas, esquecidas, criaturas bizarras, maravilhas inexplicáveis e personagens vibrantes, né? Esse jogo ele vai vir no futuro através de uma campanha no Kickstarter, como muitos jogos da Redhaven. Então a gente vai aguardar mais novidades no futuro, mas em questão de arte, assim como sempre, os jogos da Redhaven não deixam a desejar, que o Ryan Laucat, né? Eu sempre falo Laucat, mas é Laucat. Além do designer, ele é o ilustrador, né, dos jogos dele. Então ele faz o conjunto completo da obra, e ele vai ter toda essa temática de fantasia e tudo mais em um jogo chamado Run, que vai sair com Kickstarter em breve pela Redhaven Games. Beleza? Próxima notícia aqui, na parte de premiação que eu deixo no final do bloco internacional, é que recentemente, na verdade não tão recente, já faz algumas semanas, foi anunciado o vitorioso, né, o jogo vitorioso na categoria Tabletop Game of the Near, do SXSW, né? Que é uma conferência de jogos eletrônicos, jogos em geral, chamado South by Southwest, né? South by Southwest, que ocorre nos Estados Unidos, em Austin, no estado do Texas. Esse festival, só pra vocês se contextualizarem, ele aborda a indústria dos jogos eletrônicos, mas nas edições mais recentes, eles começaram a abordar os jogos analógicos, até por conta do levante dos board games e RPG e muito mais. E na premiação deles, chamado SWSX Awards, né? Eles adicionaram essa categoria chamada Tabletop Game of the Year, na qual os jogos selecionados foram 5 deles, né? Foram Brass Birmingham, Everdell, o Keyforge, Western Legends, e quem ganhou foi o Root, que foi o 5º selecionado lá pela Leather Games. Então, esses foram os jogos selecionados, na qual venceu o Root no SWSX Awards. Ainda com premiação, foram divulgados os candidatos selecionados ao Golden Geek 2018, certo? Golden Geek é uma das premiações mais importantes aí no cenário de board games internacional, que é a premiação por parte do portal Board Game Geek. Essa é a edição de número 13 do prêmio, e no qual ela tem diversas categorias. Outra coisa importante, né? Quem apoia o site do BGG, né, no Board Game Geek, pode votar nas categorias. Então, as categorias foram previamente selecionadas, várias pessoas foram adicionando os jogos, depois, baseado na votação, foram selecionados esses, igual o prêmio Ludopedia faz, certo? E agora foram divulgados os finalistas. No caso do jogo do ano aqui, tiveram vários jogos selecionados, como é o caso aqui do Architects do Reino Ocidental, Brass Birmingham, Chronicles of Crime, Coimbra, Detective, a Modern Crime Board Game, Everdell, Gugong, The Mind, The Quacks of Kedlinburg, Rising Sun, Root, Teotihuacan, o That's Pretty Clever, Underwater City e, por fim, o último selecionado foi o Welcome To, certo? Alguns jogos desses aqui já foram anunciados no Brasil, outros lançados, né? Outros estão previstos, outros ainda nem sabe se vai vir ou não, mas são jogos interessantes que foram jogos que deram buzz no ano passado e eu acho justo estarem aqui. Só não acho tão justo assim, porque não teve tanto buzz assim, na minha opinião, Welcome To, né? É interessante que ele esteja aqui, mas eu acho que não vai ser um jogo que vai levar. Na categoria para dois jogadores, certo? Temos aqui selecionado o 1066 Tier 2 Many Mothers, né? Crystal Clans, Duelo, Sour Island, Hannibal e Hamilcar, Haven, Keyforge, Spirit of the Wild, Too Many Bones, Undertown e Warship Chest, no caso, né? No caso, essa categoria aqui, eu tô ainda entre Duelo, Sour Island e o Keyforge. Eu acho que talvez um dos dois leva aqui. Na categoria de jogo do ano, eu não opinei porque tá bem difícil. Eu torço aqui pelo Teotihuacan, mas eu acho que o Brass deve levar, na minha opinião. Na categoria de artwork e apresentação, né, tipo ilustração e apresentação, foram selecionados jogos Arquitetos do Reino Ocidental, Brass, Cerebria, Coimbra, Everdell, Fireball Island, The Green Forest, Gugong, Rising Sun, Root e Teotihuacan. Na minha opinião, eu acho que talvez o Brass leva, e eu torço pelo Brass. Aqui eu acho muito bonito a questão da apresentação, a arte dele é muito bonita, e vamos ver como vai ser. Questão de card game aqui, apesar de ter diversos selecionados aqui, mas acho que o Keyforge leva. Entre eles, além do Keyforge, tem o Hardback, Illusion, The Mind, Palm Island, Pip Mats, Shard of Infinity, Sprawlopolis, Star Realms, Frontiers e Thunderstone Quest, certo? Nesse aí, eu acho que o Keyforge leva, até por conta do buzz que ele gerou, e muita gente tá curtindo bastante, e vai vir no Brasil pela Galápagos. Jogos cooperativos, o Arkham Horror 3ª edição, Chronicles of Crime, o CO2 Second Chance, o Detective, o Forbidden Skies, Just One, The Mind, Pandemic Fall of Rome, Stuff Fable e Too Many Bones Undertone. Nesse caso, eu acho que leva o Detective, na minha opinião. Eu torço pelo Detective aqui porque o que eu ouvi dele e como ele é inovador, né, ele eu acho que leva ali na sequência. No caso de jogos expansão, mas eu não vou votar nenhuma delas, até porque não tive contato com nenhuma delas, certo? Mas aqui, o Seven Wonders Armada, Concordia, Venus, Dinosaur Island, Total Liquid, o Marquês Odin, os noruegueses, a Rails to the North para Great Western Trail, Monsters Eminium para Roleplayer, esse eu quero conhecer, Root do Riverfolk Expansion, eu joguei esse, olha só, querendo ou não, eu joguei esse aí, o Scythe Rise of Fenris, saiu no Brasil, e os dois do Terraform Mars, que é o Colony e o Prelude, também saiu no Brasil aqui pela editora NivoBR, mas nesse caso eu acho que, não sei, talvez o Armada leva, né, como uma boa expansão aí, que veio pra Cyber Wonders e até renovou, né, o gosto pra galera e pra conhecer mais, certo? Apesar de ter muitas expansões da hora pro Cyber Wonders. Jogos familiares, temos aqui os selecionados: o Novo Azul, né? O Stained Glass of Sintra, Fireball Island, Gizmos, The Mind, The Quacks of Kedlinburg, Reef, Space Base, Stuff Fables, The Pretty Clever e Welcome To. Eu torço aqui, pelo que eu curti, o Gizmos na categoria, eu acho, na minha opinião, categoria Family Game. Beleza? Jogos inovadores: O Arquitetos do Reino Ocidental, Chronicles of Crime, Crypt, The Crypto, que saiu no Brasil, Detective, Keyforge, The Mind, Nyctophobia, Root e Welcome To. Eu acho que, nesse caso, jogos inovadores, né, a parte de inovação, eu fico na dúvida ali entre o Detective e o Keyforge. Apesar de o Nyctophobia ter um esquema bem da hora de mecânica, que eu confere aí depois aí pra vocês conhecerem, que é bem da hora. Jogos party games, aqui tivemos o Bellrat, o Deadwood 1876, que veio por Kickstarter, o The Crypto, Hail Hydra, Illusion, Just One, The Mind, Pantone The Game, esse eu quero muito conhecer, o Trap Words e o Werewolf Deluxe Edition. Cara, party game, eu acho que o The Mind leva pelo buzz que ele teve na época, mas eu queria o Pantone The Game, que são o jogo das cores, que é muito da hora. Print and Play, vou falar aqui, mas foram 5 selecionados. Temos aqui o The Coin, Tribes, Revolt, Boudicca's Rebellion, Against Rome. O segundo aqui foi selecionado foi o Count of Nine, o terceiro foi o Guerrillas of the Peninsular War, o quarto foi Warshad, a Nine Cards Solitaire Games, e o quinto e último selecionado foi o The Soul Line. Não conheço nenhum deles aqui, então desculpa a minha opinião sobre ele. Pelo nome eu colocaria aqui o The Soul Line, que é mais fácil pra falar. Só por isso. Na categoria Jogos Solos, foi o Arquitetos do Reino Ocidental, Chronicles of Crime, Palm Island, Railroad Inc., Deep Blue Edition, Renegade, Sprawlopolis, Teotihuacan, That's Pretty Clever, Too Many Bones e Welcome To. Não tenho como opinar a respeito da questão dos jogos nesse sentido, né, de jogar solo, porque nenhum deles eu tive contato. Então, desculpa. Próxima categoria aqui, Jogos Estratégicos. Os selecionados foram Arquitetos do Reino Ocidental, Brass, Birmingham, o Coimbra, o Endeavor, Age of Sail, Gugong, Newton, Rising Sun, Root, Teotihuacan e Underwater Cities, né? Nesse caso, eu fico na dúvida ali entre o Teotihuacan e o Brass Birmingham. Brass Birmingham é aquela coisa assim, é uma coisa nova, velha, mas muito boa. Então vamos ver aí, eu acho que entre ele e o Teotihuacan. E o Root também ali vai escorregar, mas se o Root vencer, eu também tô feliz. Então é isso. Jogos temáticos, olha, jogos temáticos aqui temos o Betrayal Legacy, Arkham Horror, a terceira edição, Chronicles of Crime, Detective, Fireball Island, Nemesis, Rising Sun, Root, Stuff Fable e Western Legends. Nesse caso aqui, jogos temáticos, olha, o Detective tem muita chance, Nemesis é um jogaço como temática, assim, que eu falei no podcast, então tem muita chance aí de ser um baita de um jogo nessa categoria. Se o Nemesis vencer, seria interessante, cara, porque a Awakened Realms faz um trabalho bem da hora. A última categoria de jogo aqui, né, porque o outro é questão de podcast e outras coisas que não vem ao caso, mas a última categoria aqui é de Wargaming, onde temos aqui o 1066, Tears to Many Mothers, o Cataclysm, a Second World War, né, o Gettysburg, o Great War Commander, Hannibal e Hamilcar, Hitler's Reich, Lincoln, Meltwater, A Game of Tactical Starvation, Pavlovlis, House e, por fim, o Thunder in the West. Esses que foram os jogos selecionados em diversas categorias no Golden Geek 2018, né, a 13ª edição da premiação pelo site Board Game Geek. Você pode conferir no link que eu vou deixar na postagem para vocês conferirem, certo? E com isso a gente encerra o bloco internacional, vamos para os Kickstarters. Começando então o bloco de financiamento coletivo no Kickstarter. A gente começa com o primeiro jogo aqui que você deve ter visto muito no seu Facebook e em outras mídias sociais, onde a MeepleBR está divulgando muito, né? Que é o caso do Tsukuyomi Full Moon Down, que é o jogo da queda da lua, né? Enfim, que está sendo financiado e produzido pela Grey Fox Games, né? E recentemente a parceria da editora brasileira MeepleBR com a Grey Fox tem trazido bons frutos, inclusive agora a entrega desse jogo no Brasil pela MeepleBR, né? Trata-se de um jogo assimétrico de combate e dominação territorial, e conforme a descrição da própria editora MeepleBR, ele é um jogo de estratégia que ele tem pouca elemento de sorte, e você tem que fazer toda uma questão tática, e ele atende de 2 a 4 jogadores, e você pode até aumentar a quantidade de jogadores que você vai atender, com a expansão que você pode adquirir no Kickstarter. Em relação à campanha do jogo em si, só pra mostrar pra vocês, ele vai ser um jogo que vai vir com diversas miniaturas. São 103 miniaturas no conjunto básico, fora os stretch goals, né, as coisas além que ele tá conseguindo na campanha. Ele vai durar de 90 a 120 minutos, como eu disse. Talvez com mais jogadores ele pode durar mais, né, como é o caso da expansão. Ele pediu um total de $150 mil, atualmente tá em 304 mil e faltam 15 dias para o final da campanha, certo? Só falando a respeito do pledge mínimo que você faz para adquirir o jogo no Brasil. Você pode adquirir ele para conseguir o pledge básico por $99 e depois a MeeplBR vai fazer a cobrança do frete no Brasil. Então, pagando esse valor, você não vai ter todo o susto que você pode ter em relação à questão das taxações que você pode ter em relação aos jogos assim. Então, vai ser entregue aqui no Brasil pela MeeplBR, né? A campanha, como eu disse, faltam mais 2 semanas aí para você conseguir. Então, ele já tem diversos conteúdos exclusivos que você tem, né? Ele tem diversas facções. As facções são assimétricas entre elas, né? Onde você tem as facções aqui, só deixa eu só pegar os nomes, só pra você ver. Tem os Nômades, os Dark Seeds, os Deoni, os Cyber Samurai, os Boar Lords, né? E cada um deles ali vão ter miniaturas exclusivas, uma mais insectoide, uma mais oriental e tal, outra mais militar. Tá bem da hora a questão das miniaturas, então você pode conferir no link que eu vou deixar na postagem do Tsukuyomi Full Moon Dawn. Próximo Kickstarter que eu separei aqui foi do Oceanos, no caso. Ele vai ser um jogo standalone na série de jogos Evolution. Ele tá sendo financiado pela North Star Games, né? Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Apesar de ele estar na série Evolution, ele não é uma expansão, e sim um jogo standalone. Ele, como o nome próprio diz, ele vai ser um jogo que vai usar toda a temática dos oceanos e criaturas e biomas e fauna. Não sei se a palavra está correta a respeito disso. Fora que ele tá com uma arte muito bonita, se você tá vendo aqui no ao vivo, né? Você vê a capa dele, apesar da baleia deformada, como diz o Bruno Pinduca, né, que a baleia tá um pouquinho deformada, ó. E em relação à campanha, só pra você ter essa noção, eles pediram $20 mil, atualmente tá em 165 mil arrecadados, faltam 30 dias para o final da campanha. O pledge pra você adquirir o jogo, que é a versão standard, é $45, fora a questão de taxação e custo de envio. A versão deluxe, pelo um custo de $70, né. A versão deluxe, ele vai vir também com 215 marcadores de acrílicos de peixes em 6 cores, ele vai ter uns pacotinhos assim, onde você vai ter impresso as espécies que você vai ter, né? E fora que ele vai ter uns livros exclusivos de oceano, assim, bem bonitos. Então, essa é a questão que vai vir na versão deluxe. Além disso, né, na campanha você ainda pode adquirir outros jogos da série Evolution, como é o caso do Climate, do Evolution The Begins. Em relação aos envios para o cenário da América Latina, custa $55, fora a possível taxação, né? Próximo Kickstarter aqui é do Glenmore 2. Ele é um jogo do Matthias Kramer, né? Ou Kramer, talvez seja esse o nome correto. Ele vai ser um jogo no estilo europeu. Ele vai ser um jogo na mecânica de tile laying, né? De colocação de tiles para 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo que é uma reimplementação de um jogo de mesmo nome que foi lançado anteriormente pelo mesmo autor. Ele vai ser um jogo que cada jogador vai representar um líder de um clã escocês entre a Idade Média e o século XIX, onde você vai cultivar cevada para produção de whisky, investir em pastos e gados, vender mercadorias, viajar entre os clãs das terras altas, né? E você vai encontrando diversos desafios onde você vai manipulando tudo para vencer o jogo com mais pontos de vitória. Em relação à campanha do Glenmore 2, ele pediu 39 mil. A campanha atualmente está em $153 mil arrecadados e faltam 14 dias para o final da campanha. Todos os dias que eu tô falando aqui é em relação à gravação, certo? Então, no dia do podcast, reduz um dia ali para a questão do prazo, se você quiser apoiar, beleza? Mas o próximo aqui, que eu já vou separar para vocês já comentar aqui, e último, é da expansão do Root. Root The Underworld Expansion, né? Em relação a essa expansão, vai adicionar 2 novas facções, o Corvid Conspiracy, que é uma raça de aves, corvos talvez, e The Great Dutch, né, que é uma questão das topeiras e tal. Além disso, ele vai ter diversas cartas adicionais e um tabuleiro novo com dupla face. De um lado você vai ter a questão dos lagos e outro lado você vai ter a questão da montanha, certo? Então você vai ter uma configuração de mapa diferente. E em relação à campanha, só falando a respeito dele, né, não teve um pronunciamento por parte da MeeplBR, até porque a MeeplBR ainda vai trazer um jogo base no Brasil. E por conta disso não teve um anúncio, até porque eles não sabem quanto vai vender aqui no Brasil, né? Mas eu sei que o jogo base e a expansão River Folks foram anunciados. Só falando a respeito dos valores, né? Você pode ter a versão Underworld Warrior por $50, onde você adquire a expansão, você vai ter o deck dos exilados e partitions, né? Eu não sei exatamente a tradução. Você vai ter o pack do Vagabond e você vai ter os marcadores de resina adicionais ali, né? Você também pode ter, por $90, a Provision for Expansion, você pode ter, além da expansão, essa que tá sendo do Kickstarter, você pode também pegar a expansão River Folks Expansion. E você pode pegar tudo por $150, inclusive o jogo base, né? O jogo base, as duas expansões e todo o conteúdo extra dessa campanha por $150, né? Aqui ele diz que não entrega para alguns países, pelo que tá informando aqui, ele não entrega no Brasil. E pra fechar aqui o último bloco, né? Bloco de eventos aqui no Brasil, certo? Temos diversos eventos que vão rolar em breve aí. No caso do próximo sábado, você vai ter o evento, mais uma edição do Amigos do Tabuleiro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de março de 2019, nesse sábado, né? Você pode conferir, se você estiver em Porto Alegre, vão lá participar do Amigos do Tabuleiro, que é do meu amigo Deep Evil, né? Um dos nossos apoiadores aqui no Jogatina BG, no PicPay. Ele faz um evento da hora, tá fazendo diversos eventos, inclusive agora edições do Amigos do Tabuleiro em Porto Alegre. Vai ser a partir de 3 horas da tarde, vai ser na Associação dos Amigos do Cristal, no bairro Cristal, né? Em Porto Alegre, beleza? E o outro evento que eu tenho separado aqui pra vocês é o Diversão Offline, na qual eu vou estar lá, já comprei as passagens, já separei meu Airbnb pra não dormir embaixo da ponte, né? E vai ser no final de semana de 27 a 28 de abril, em São Paulo, próximo a Paulista, né? No evento, no local de exposição, São Luís, né? É ali perto do metrô da Consolação, nos dias 27 e 28 de abril, no final de semana, sábado e domingo, em São Paulo. Se você estiver por lá, vai lá me dar um abraço, vou falar com você e vai ser muito da hora, então vamos lá participar e prestigiar o evento do Diversão Offline em São Paulo, certo? E com isso, encerro mais uma edição do nosso podcast do JBG News. Agradeço a todos que estiveram aqui no chat, apreciando a gravação e vendo meus erros ao vivo aqui, né? Minhas dislexias e eu tentando falar inglês nórdico. E com isso, encerro aqui. Até a próxima quarta-feira. Daqui duas quarta-feiras eu vou estar aqui novamente gravando ao vivo esse podcast. E, se você não sabe, que a gente tá produzindo muito conteúdo da hora aqui no Jogatina BG, tanto em vídeo, tanto em podcast, então confira, tá tudo linkado nas descrições pra você acompanhar, certo? E com isso, fico por aqui. Um beijo no coração de todos, abraços e até o próximo turno!